que são tudo aquilo que comem e bebem. Se não fossem produtos do magnetismo, a vida seria tudo e não, nada. Tudo que é magnetismo é aparente, por isso, aparentam que são senhores da vida e verdadeiramente, não são. De uma hora para outra, perdem-na sem querer. Portanto, todo esse conjunto de seres terrestres, tudo isso, é produto da força magnética. São seres maus e nada são. Vivem magnetizando uns aos outros e magnetizados uns pelos outros. O que é o Sol? É um aspirador magnético. A Lua da mesma forma. As estrelas idem. Tudo formação magnética, e por isso, estão sempre em fogo. O que queima é bom? Não. O que queima é mau e, portanto, foi um aspirador magnético que deu aspiração a outros magnéticos, que estão sob o seu domínio. A Lua, outro aspiral magnético, outra aspiração. Parece um frio, mas não é frio. É fogo, queima, chamando-se então, carbono magnético superior, que é do Sol. O carbono, sendo de uma formação carbonizada, perde a influência da brasa, do fogo, mas queimando igual a fogo. Perdeu a sua ação vermelha de brasa, de fogo, tornou-se escura, mas embora diferente, com o mesmo queimor. Então, muitos falam em magnetismo e principiam a estudá-lo, mas nunca encontraram o fim. É um estudo sem fim. Se não fossem produzidos pela força magnética, seriam eternos, mas por serem seres gerados da força magnética que aí vivem, aparentemente, até não poderem mais. Muitos, por não terem conhecimento da natureza nem de si mesmos, falam em magnetismo sem saberem o que estão falando, sem saberem que os seus formatos de humanos são feitos de magnetismo, por a força ser toda magnética e elétrica. O frio mata, por ser a força magnética do carbono. Por isso, a noite é escura, é do carbono, formada do resíduo da apuração da formação do Sol. Isso é que originou outro corpo, é que deu formação à Lua, com a sua vida, os transes e os efeitos materiais. É por isso que a Lua mexe com tudo. Um dá o efeito, o outro dá a fórmula. São dois relógios e um corpo só. O Sol é o relógio e a Lua é o ponteiro. A Lua é o ponteiro, porque, conforme as horas, ela vai diminuindo até sumir de todo e depois aumenta até se tornar redonda. Faz assim, os seus quartos. As estrelas são monótonos do giro magnético. Existem viventes que procuram captar grandes forças magnéticas, mas os efeitos não são bons. São forças destruidoras, perturbadoras, por serem cargas demasiadas, forças além do natural do organismo. Trazem o desequilíbrio e a lucidez demasiada. Ao passo que a imunização racional regula os corpos magnéticos, por ser superior a todos os efeitos que compõem esse mundo. A força elétrica só é boa quando bem regulada. Desenvolvendo e recebendo carga superior às forças do organismo, prejudica e traz o mesmo negativo do magnetismo, porque, onde está uma, está a outra. É por isso que todos os espíritas acabam sofrendo do coração e morrendo de moléstia do coração. Porque o coração é o dínamo de todos, é quem recebe todas as amperagens anormais, é o órgão mais prejudicado do corpo humano. O corpo humano possui ainda o relógio, que é a cabeça, os ponteiros, que são as vistas, os ponteiros do som, que são os ouvidos, o ponteiro do aroma, que é o nariz, o ponteiro do gosto, do paladar, que é a língua e ainda a boca, do suprimento da corda, por onde entra o alimento da máquina, o alimento magnético dos seres materiais. Portanto, o que é a parte espiritual? O que é espiritismo? Espiritismo é magnetismo. São do mesmo ramo, com diferença que a matéria, uma parte é visível e a outra, invisível. Por ser magnetismo é que o espiritismo nunca passou disso, sempre encerrando tudo no infinito, misteriosamente, não passando de um entupimento que atrasa ao mundo desde longas eras e veteranos séculos, mantendo sempre o sofrimento desse mundo, e cada vez pior. E os viventes, incautos ao conhecimento verdadeiro das coisas, admitindo-o como uma coisa de grande superioridade. Muitas vezes sofrendo por causa do espiritismo, e com o tempo, descrendo e fazendo os outros descrerem também, por chegarem à conclusão de que o espiritismo é como outro credo de ciência caduca. Se não fosse caduca, já há muito que todos no mundo estariam certos, por o espiritismo acertar todos com a sua força, com o seu poder, com o seu equilíbrio de potentado. Mas por tudo isso ser da parte elétrica e magnética, é que nunca puderam chegar à conclusão das coisas claras, provadas e comprovadas, como muitos desejariam que fosse, para então poderem admitir. E por isso, uns tantos admitem e assim, vão aventurando, caducando e sofrendo. E outros tantos não admitem, dizendo que ruim por ruim, é melhor ficarem como estão. Esses caducos, dizem que já vem encarnando e desencarnando no espiritismo, desde o princípio desse mundo. Ora, o mundo já é muito antigo, então, eram já para nascerem, pelas reencarnações dos espíritos, sábios, perfeitos e puros e quando acaba, nascem ao contrário, cada vez piores, cada vez feras mais bravias. Tudo isto é preciso aprender e a verdade é que são maus, ruins, desumanos, selvagens e verdadeiras feras. Isto é para os caducos que ainda vivem sonhando com a fruta da ilusão. Para esses cegos de olhos abertos que não sabem divulgar nem o que estão vendo, por serem produto do magnetismo. Seres magnéticos, magnetizados e magnetizando. Isso se dá com os viventes que vão sendo magnetizados pelas coisas que estão enxergando, mas que não sabem divulgar o porquê dessas coisas. Então costumam dizer que estão sugestionados, que vivem dominados pela autossugestão, produto da sujeira, porque da sujeira são. Qual é a origem do ser humano? O que é espermatozoide? É um líquido, com semelhança de goma, evidência de que são mesmo produto da sujeira e por isso, admitindo como bom, tudo quanto é asneira, e por tal são dominados, tendo na sugestão e autossugestão, a ilusão do que pensam que serve que é bom. E assim, sendo a vida composta de seres magnéticos, pelos seus efeitos é que vive o mundo nessa confusão há muito, onde nunca as filosofias puderam embargar o sofrimento, pois as seitas e filosofias são todas feitas pelos magnetizadores que são os seres humanos. E por isso, quanto mais filosofias, mais sofrimentos, como assim de há muito o mundo vem sentindo. Qual foi a filosofia que trouxe ao mundo o bem, a paz e a felicidade de todos? Nenhuma. Porque tudo isso é efeito magnético. E por ser efeito magnético é que o mal sempre se multiplicou, vem sempre aumentando e não diminuindo. Portanto, vejam que aí, ainda não está a verdade como muitos pensam, por estarem magnetizados por esta ou aquela filosofia. O magnetismo é de uma força tal, tão natural, por ser da natureza de todos, que os viventes estão magnetizados por isto ou por aquilo e não dão por ela, devido à natureza ser magnética. Falam em bem, falam em bom, mas tudo é passageiro. Tudo é passageiro por ser produto magnético, produto dos efeitos magnéticos e da origem magnética. Então, pergunta o vivente. E no espiritismo, não está a verdade? Digo eu, não. A palavra já está dizendo, em experiência. É o que quer dizer espiritismo, por ser do mesmo conjunto magnético. Seres invisíveis, da formação elétrica e magnética que compõem o conjunto da formação do mundo, com a diferença de serem seres invisíveis, ou corpos invisíveis, como o vento. O vento é um corpo invisível. Sentem-no, mas não o enxergam. É poderoso. E assim, outros gases e outras coisas que existem da mesma ramificação. Como a eletricidade, que é um corpo poderosíssimo, mas invisível. Sentem-na, mas não a enxergam. Existe assim, a parte magnética visível e a parte magnética visível. Por exemplo, Um vento mau é invisível, mas por sua grande carga magnética só produz o mal. A eletricidade é invisível, mas com sua carga muito forte, mata o vivente, carboniza-o. Portanto, existem corpos magnéticos visíveis e invisíveis, assim como tem corpos elétricos visíveis e invisíveis. E a luz elétrica é um corpo elétrico visível. Agora, o vivente que não tem instrução de coisa alguma, aceita tudo e não sabe nunca o que diz, vivendo muitos assim, magnetizados pelo Espiritismo e pensando que no Espiritismo está a verdade das verdades. Se no Espiritismo estivesse a verdade das verdades, já há muito todos teriam a solução perfeita do mundo, pois se o dono do mundo fosse um Espírito, este, de longos tempos, teria dado essas soluções do princípio e fim do mundo, e seriam todos governados por Espíritos, teriam que obedecer. Se no Espiritismo estivesse a verdade das verdades, que erroneamente apregoam, por os homens da ciência não encontrarem apoio no Espiritismo, é que colocam-se sempre superiores ao Espiritismo. E por isso, quem governa são os homens e não os Espíritos. Os Espíritos obedecem às leis dos homens, e não os homens obedecem às leis dos Espíritos, pois desde muito ficou constatado que a lei do Espiritismo é uma lei caduca, para quem quiser ficar caducando com semelhante filosofia ou antroposofia. Antroposofia quer dizer, atropelado por uma ciência misteriosa, sem princípio e sem fim, mais adequada a maus resultados do que a bons, por não estar definida, vivendo os espíritas, sempre em experiências e errando mais do que acertando. Eis a razão dos fracassos dos adeptos do Espiritismo. Existem muitos viventes que, por não conhecerem, pensam e julgam que a imunização racional seja Espiritismo. A imunização racional é diferente do Espiritismo, como da água para o vinho. É de outro plano superior, que é a parte racional, de onde o vivente, ligado pela imunização, recebe tudo o que precisa. É imunizado por ser da parte racional. Se fosse da parte espiritual, receberia espiritualização. Por faltar a instrução ao vivente, é que este, por falta de conhecimentos, tem mesmo que fazer confusão. A imunização racional não pertence à parte magnética e elétrica. É de um mundo superior a esse. É feita diretamente da planície racional, que fica muito acima do Sol. O imunizado está ligado a este aqui de cima, por meio de imunização, que dá ao vivente todo o esclarecimento perfeito de qualquer coisa. Uma vez imunizado, está a par de tudo, sendo portanto, muito diferente da espiritualização. A espiritualização é aí, desse conjunto elétrico e magnético, desse globo, desse mundo. É por isso que a espiritualização é falha, e a imunização é perfeita e não falha. Todas estas explicações de muitos jeitos são necessárias, pois, para muitos, uma insignificante explicação é quanto basta para compreenderem tudo, e outros, precisam de diversas formas de explicações para chegarem à mesma compreensão. Uns tantos têm instrução suficiente para compreenderem e alcançarem as coisas depressa, com poucas palavras, e outros tantos, sem instrução, precisam de explicação de diversas formas para chegarem à mesma conclusão. E esta escrituração é feita para todos, para os que sabem e para os que não sabem, para os que têm instrução e para os que não têm. Querem saber o que representa a imunização? Representa muitas coisas. Em primeiro lugar, a salvação eterna; em segundo lugar, o saber completo de todo o seu ser, dos seres, do mundo, e assim sucessivamente. Portanto, quem conhece o que é imunização, considera o Espiritismo como uma coisa sem importância. O Espiritismo só tem importância para quem não sabe o que é o Espiritismo. Para quem conhece a formação de todos os seres e os efeitos de todos, não dá importância ao Espiritismo. Para a imunização, o Espiritismo é uma coisa nula. É muito bom para quem não sabe o que é, para quem está ainda dependendo de conhecer a sua origem, os efeitos e o valor de tudo. É para verem como no magnetismo está o fator desse mundo e de seus efeitos. Se não fosse o magnetismo, não haveria diferenças, não haveria o feio, tudo seria bonito, tudo seria bom. Onde está o magnetismo não existe perfeição, não existe pureza, nem existe o bem. Tudo é aparência, ilusão de ótica, passageiro, transitório e por isso, tudo se acaba. Eis porque esse é um mundo dos fariseus, das fantasias, das aparências, da hipocrisia. O mundo do mel em sonho, o mundo do feio em vida. Juntando essas partes e concluindo com outras, torna-se essa vida um pedaço do nada. Por que um pedaço do nada? Porque o mundo nada é nada sendo, os viventes nada mais têm que um pedaço do nada. Tudo brilha aparentemente. Mas por a vida nada ser, por mundo nada ser, vale tudo e não vale nada, ou vale tudo aparentemente. E assim, quando reconhecerem melhor a vida por dentro e por fora, chegarão à conclusão de que, o melhor da vida é o desprezo, porque nada, aparentemente, tudo é verdadeiramente, nada é. E o que assim é, o desprezo é o melhor de tudo. Quem chega à conclusão do que a vida é e do que o mundo é, olha para tudo com a maior indiferença. E se todos tivessem o verdadeiro conhecimento e reconhecimento destas realidades, não existiriam descontentamentos, brigas, nem guerras, por a tudo darem o desprezo. Por todos viverem ao contrário do que deveriam viver é que encaram a vida com valor tal, que se aborrecem por tudo, brigam por tudo, visando sempre um panteão de glórias erguido do nada, por considerarem o nada como tudo, sem saberem que esse tudo só tem valor aparente. Então aí, o vivente ludibriado e magnetizado pelas aparências, deixa-se levar por um abismo adentro, sem saber que as aparências o ludibriam e o depravam. É um nada com aparência de tudo ser e que verdadeiramente nada é. É por isso que quem não sabe, quem não é orientado, faz disso uma grande confusão, interpretando nada com juízo de valor que ele não tem, até que chegue à conclusão que nada adianta nessa vida, porque nada em nada transforma a vida e da mesma forma transforma o mundo, e as aparências jamais poderão realçar fulgor. Basta ser aparente para ser algo que está dentro da lei da transformação, do nada para o tudo e do tudo para o nada. E assim, o tudo da vida só tem valor para quem não conhece o que é a vida. Faz um juízo de valor que não existe, para mais tarde então, refletir melhor na apreciação da transformação para o natural. Portanto, o que mais vale? É o tudo aparente ou é o tudo verdadeiro? É o tudo verdadeiro. Aonde se encontra o tudo verdadeiro? Na imunização racional. Na imunização racional encontram o tudo verdadeiro e o tudo aparente está no encanto. O tudo verdadeiro é o conhecimento que todos procuram e não o tudo aparente. O tudo aparente, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Portanto, quem tiver conhecimento de imunização racional, só poderá aceitar o tudo verdadeiro. Aquele que conhecer a imunização racional, cujo conhecimento está nesta escrituração, jamais deixará o tudo verdadeiro pelo tudo aparente. Aquele que não tem estes conhecimentos, julgará sempre o certo como errado e o errado como certo. E quando chegar a conhecer o verdadeiro certo, naturalmente estranhará e exclamará: finalmente ajustei-me ao meu natural. O nada aparente vale muito para quem não conhece o tudo verdadeiro. Quem tem conhecimento do seu natural, que é o tudo verdadeiro, não dá importância a esse tudo originado do nada, porque o tudo do nada não vale nada. Aparentemente, o tudo do nada realça valor, mas verdadeiramente não tem. Daí, costumam dizer: o direito do torto é o torto. Se tortos não fossem, não dependeriam de aprender para acertar. Aprendendo sempre errado e o vivente errando, torcendo o direito, definitivamente. É neste ponto que findam todas as ilusões ou morrem.